Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Aqui quem fala é o Coronel Henrique Costa, comando-geral do 7BPM. Na presença aqui, o Capitão PM Amadeu Moreira, da Rádio Patrulha, o Major Interino, comando de rota, Major Rodrigues Jesus, e o Capitão PM Diago Martins, do Comando de Força Tática. Primeiramente, boa tarde a todos os senhores que estão presentes aqui, faltando apenas o primeiro tenente Lucas Ferreira, da ROCAM. Esse áudio está sendo gravado, também será passado para ele. Senhores, os procedimentos agora da 17 BPM teve a mudada, né? Bom, a partir de agora, os senhores estão encarregados da prancheta, né? A prancheta, mas qual é a prancheta? A prancheta é aquele relatório, né? É um relatório que vocês fazem diariamente sobre cada patrulhamento realizado, né? No caso, a Rádio Patrulha, a função é do chefe de barca fazer a prancheta. Ou seja, ele tem que patrulhar com o caderninho ao lado e anotando os QRU que ele foi chamado, e anotando o ID que ele prendeu, o nome, tá? O horário e a data, tá? E quem estava com ele na barca e qual a posição que ele estava, né? No caso da rádio patrulha. No caso da rota, é a função do terceiro ou do quarto homem, se tiver, tá? No caso da Força Tática, a mesma coisa. É o caso do terceiro ou quarto homem, tá? Vamos fazer os relatórios, tá? Os relatórios, a prancheta de patrulhamento, tá? Após a prancheta de patrulhamento, haverá o relatório, né, diário, né? Onde os comandos de guarnições, né, vão pegar todas as pranchetas, tá? E vão. Eles vão pegar todas as pranchetas e vão passar para o comando da guarnição. O comando da guarnição vai montar, né, vai organizar direitinho num bloco de nota só, num Word, tanto faz, tá? E vai jogar para o comando geral, tá? O comando geral tem que estar ciente de tudo isso, tá bom? De tudo isso. Bom, eu futuramente vou criar uma sala aí de pranchetas, tá? Para a gente estar atualizando, tá? Verificando tudo, todos os procedimentos corretos. E o primeiro procedimento é esse, né? O procedimento da prancheta, né? Ah, mas eu tenho alguém tem alguma dúvida aqui? Não. Tem então não, né? O relatório já está sendo formado, né? Já está sendo formalizado aí. Não tá? Não, o relatório já foi pedido, mas o que está sendo exigido agora vai ser a prancheta, certo? E até mesmo, Major Rodrigues, para facilitar o procedimento dos relatórios, entendeu? Então, assim, Positivo. na hora que for patrulhar, no caso da sua guarnição, o primeiro BP Choque Rota, no caso, quando for patrulhar, o mesmo aí, o terceiro ou quarto homem, né, irá patrulhar com um caderninho na mão ou com uma coisa que ele possa anotar, né? A hora do QRU, o ID, entendeu? Isso ainda vai ser, isso ainda vai ser, como é que eu posso falar aqui? Padronizado. Padronizado, mas até então, enquanto não foi padronizado ainda, é só uma prévia, vocês já providenciam de vocês, tá? Já providenciam de vocês, porque quando for padronizado, aí sim vamos passar a exigir aquele modelo, mas vai ser exigido de vocês agora do jeito que vocês possam fazer, tá? Então, assim, o primeiro procedimento é esse. O segundo, cada guarnição agora vai ser responsável pelos seus treinamentos. Certo? Lembrando, né, que tem as guarnições, a guarnição convencional, né, a guarnição da Rádio Patrulha, né, que fica fazendo patrulhamento, atendendo chamada 90, né, fazendo patrulhamento na região central, né, sul, zona leste, oeste, tanto faz, e evitando ali a área da periferia, né, no caso a favela, tá? A Rádio Patrulha está autorizada a subir a favela apenas quando for um apoio, né, urgente, que ela realmente. Se estiver necessitando da rádio patrulha, né? Porque tem a rota e a força tática para resolver. E a rádio patrulha vai ficar em todas as áreas, menos áreas periféricas, né? Ali na área da favela, quem resolve os QRU ali é a força tática, a rota, a Anchieta e a ROCAM. Bom, como eu falei, cada guarnição está responsável pelos seus treinamentos, cabendo a cada guarnição saber o que realmente lhe compete, certo? A partir de um tempo, as guarnições terão que ser utilizadas, né? Quem irá dirigir é quem terá a CNH, né, e o STIVE, tá? A partir de alguns instantes, terá sido determinado isso. Mas vão fazer treinamento com seus estagiários, com seus soldados, tá? Para eles estarem preparados para tudo isso. Bom, no caso, o Capitão Amadeu, comandante da Rádio Patrulha, não vai poder, né, participar de coisa de CDC, esse tipo de coisa, né? Ele faz patrulhamento convencional, né? Patrulhamento de base ali da Polícia Militar, né? Como é que eu posso falar? Não diminuindo, né? Não inferiorizando a guarnição dele, mas que ele vai fazer o patrulhamento ali convencional, que é a função dele, né? Mas claro que ele vai poder assaltar banco, entendeu? Assim, mas a Rádio Patrulha tem a facilidade maior de pedir apoio, né? O mínimo de efetivos a patrulhar na barca de RP são 2, tá? No máximo aí 3-4. Então vão 3-4. A barca de RP, ela só vai com 4 pessoas quando geralmente tem 2. Aí vai uma de 4 pessoas e outra de 2, outra de 3, entendeu? Sempre tem que ter uma vaga ali na RP para levar o criminoso, tá bom? Bom, no caso, a Força Tática, a ROCAM e Rota, né? Podem dar o treinamento de negociador de sequestro, o instrutor de choque, né? De CDC e demasiadas coisas. Então, assim, e tiro também, né? Instrutor de tiro também. Então, assim, como adquirir o ícone? Vai montar seu treinamento, apresentar para o comando geral, e o comando geral um dia vai marcar para entregar a medalha, tá? O ícone. De licenciado, né? Pelo comando geral, o instrutor de tal coisa, digamos assim. Então, assim, são os dois procedimentos que vai ser adotados aí, né? Futuramente. E que alguns já começam em vigor, tá? Uma coisa também para falar é sobre os patrulhamentos. A partir de agora, todos os comandos de guarnições têm que providenciar um horário para patrulhamento, tá? Mas não é só um patrulhamento por dia. Se possível, ter viaturas, certo? Dali das 10 horas da manhã, no máximo, certo? Patrulhando, não a mesma equipe, mas ter viatura ali das 10 horas da manhã até umas 2, 3 horas, tá? Ou então até onde estiver tendo QRU. Os comandos de guarnições têm que administrar esses horários, tá? Juntamente com seus efetivos. E principalmente, o Coronel Oliver de Ritt exige muito da rota. Ele quer uma viatura de rota em QAP e QRV. Eu, Coronel Henrique Costa, vou exigir da Rádio Patrulha. Tá? O Capitão Amadeu tem que providenciar essa equipe, certo? Para estar ali em QAP e QRV do servidor, tá? E no apoio também, o Capitão Tiago Martins também providenciar suas barcas, tá? É, não que ele e a ROCAM seja, como é que eu posso dizer? Seja assim, não seja cobrado, será, tá? Mas a Rádio Patrulha tem que, é quase obrigação, né, tá, esse período, tá, esse período, e a rota por obrigação do major, né, por ordem do Coronel Oliver. Então, assim, a todos dois, a Força Tática e a ROCAM, também vai ser exigido, tá, por gentileza, organizem suas barcas, tá, para que futuramente não venha a ter prejuízos, né, o servidor, a gente tem que mandar uma resposta, né, à altura para esse pessoal. Outra coisa também é sobre as áreas de patrulhamento, né, as áreas. Eu quero, por obrigatoriedade, uma viatura de força tática, tá? Uma viatura de força tática ali na região Banco Lotérica, tá? Banco Lotérica tem que ter uma viatura da força tática, que é para evitar os roubos, tá bom? Força tática não tá rota, tá? Enquanto a Rádio Patrulha vai vendo se tem tudo ok, aí o que acontece? Ah, tem um QRU danado em determinado canto. Rádio Patrulha, vamos substituir. Rádio Patrulha vem pro banco, a rota sai, a Força Tática sai e vai resolver o QRU, tá? É, mas, de repente, tá um QRU muito grande e o banco e lotérica tá nil, tá? Com a autorização maior, tá? A Rádio Patrulha em questão de apoio, tá? Pode estar saindo de lá e tá resolvendo o QRU, tá? Mas por obrigatoriedade, tem que ter uma viatura no banco, fazendo a região banco lotérica, onde são os alvos de criminosos, tá? Então, os demais patrulhamentos se dividem, né? O que acontece? Faz o planejamento. Exemplo, vocês três que estão aqui na minha sala. O Coronel Amadeu, o Capitão Amadeu vai ficar sobre banco lotérica, a patrulha sobre banco lotérica, ok. Rota. Aí você comunica no ISP, né? Na rádio. Viatura 04, 102, 103, 104, tanto faz. Vai efetuar patrulhamento na área da favela, na área do Parque Glim, do Pier, do Shopping Center. E o Capitão Amadeu, com a viatura dele, com os efetivos dele, vai dizer: positivo, a viatura 02-102 vai iniciar um patrulhamento aqui sobre a Zona Sul, aqui nas áreas de Vininhudo e isso aqui, entendeu? Então, assim, o patrulhamento de vocês tem que ser distante, tá? Tem que ser bem, bem distribuído, tá? E qualquer QRU, jogue em rede, tá? Outra coisa, não patrulhem só pelas áreas também da criminalidade, tá? Tá certo, trabalhamos com a mancha criminal, né? Podemos dizer assim. Mas também temos que fazer aquela ronda ali pela Zona Sul ali, por Vineyude, ali por cima, onde geralmente não acontece muita coisa. Mas vocês se distribuindo muito podem ter uma vantagem. De repente uma chamada 9-0, de repente um assalto, um sequestro. E nem sempre o vagabundo vai estar ali naquela área da mancha ali, né? Porque roubou uma vez, vai sempre estar ali? Não. Entendeu? Então, tá sempre distribuindo a equipe, tá? No início de patrulhamento, as equipes terão que passar mais ou menos o seu QTH, né, a sua área de patrulhamento, para que as outras equipes sejam cientes, tá? E que elas mesmo procurem outras áreas, né, para ajudar a combater a criminalidade no servidor. Tá ok? Então, basicamente, esse é meu relatório de hoje. Vai estar sendo gravado, vou upar aqui no meu gabinete já já. Quem tiver alguma dúvida, não consigo pegar uma coisa, me pergunta, tá? Agora vai ser um momento de dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, tem a palavra. Quem? Alguém tem alguma coisa? Negativo. Todo mundo entendeu, não é isso? Positivo. Então, ok, eu vou encerrar a gravação aqui, vai estar upando no meu gabinete breve, tá bom? E todos os comandos de guarnição têm obrigação de escutar esse áudio, tá bom? Obrigação. Caso contrário, qualquer procedimento que esteja fora desse áudio aqui, serão punidos os comandos, tá bom? Uma boa tarde a todos. Coronel Henrique Costa vai encerrar a gravação aqui.